você está agora. Eu também chorei, também desanimei, e assim como você eu também questionei. Sozinho, à beira do caminho eu estava. Clamava, mas ninguém me escutava. Até que o mestre mandou me chamar. E assim como eu, a tua história também vai mudar. Esse é o tempo de mudança. Essa é segunda casa. Mandou me chamar. E assim como eu, a tua história também vai mudar. Esse é o tempo de mudança. Essa é a hora. O choro dura uma noite inteira, mas é pela manhã que vem vitória. Esse é o tempo de mudança. Essa é a hora. Quem pensou que você não aguentava, verá a glória da segunda casa. Verá a glória da segunda casa.